É, mais um. Porra, cara. Ou menos um. Esse vai fazer falta. Não. Esse eu pensei que ia ficar por muito tempo. Ele parecia tão promissor. É, nem sempre, né? Ele sempre falava tanto, era legal. E ele falava de morte, né? Do teto preto. Das anfetaminas. É, espero que ele não... Agora tá aí, boiando. Espero que ele não esteja vendo o teto preto nesse momento. Ah, mas agora ele encontrou com a Aurora, né? Fazendo aqui, caralho? Quê? O que? Eu, o Suede aqui, morreu cacete. Aqui, porra. O que? O Suede? Pô, tem que dar descarga, caralho. Eu só fui buscar papel, bando de filha da puta. Some, some. Peraí, vai, peraí. Não, você tá falando que isso aqui é só merda? Isso é, caralho. É merda, não é o Suede. Ah, tá. Vai se fuder, velho. Puta merda. Tá, então vamos lá gravar um podcast, vai. Vai. Começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado para o senhor. Nós estamos aqui para falar sobre um assunto que, de repente, pode nojar algumas pessoas, de repente não. De repente pode excitar alguém. De repente pode lembrar participantes que hoje não estão participando porque tá de castigo. Tá boiando um pouquinho. Tá boiando. Tá lá, de molho. Exatamente. E antes de começar, nós precisamos falar algumas coisinhas, como, por exemplo, não se esqueça de avaliar nosso podcast no iTunes dando 5 estrelinhas ou 5 pelotinhos. 5 boletinhos. 5 bolinhas de cabrito. 5 peidinhos. Nescau cereal. Nescau Ball. Sim. Cara, Nescau Ball nem existe mais, né? Existe. Ball não. Não, cereal, Ball não. Cereal. Sim. É, cereal. É. O Ball era o cereal que sobrava, aí eles embalavam assim em chocolate e vendia. É verdade. Enfim, dá 5 estrelinhas pra gente no iTunes, pra gente ficar feliz, pra gente ficar beleza. Isso ajuda bastante a gente na divulgação e muito mais, ok? Vamos pra um recadinho aí de um cara antes de tudo. Vamos. Come on, kids, aqui é o Supla. Tô dando um salve aqui com o pessoal do Locomotivas. E o negócio é o seguinte, eu tô lançando o meu álbum e quem quiser ele vai ter uma promoção bem louca aqui no Locomotivas. O meu novo álbum se chama Ilegal, são 32 músicas, é um disco duplo e vai ser da hora. Participem, come on. E é isso, vocês escutaram o Supla. O que, que o Supla vem falar para vocês? O Supla vem até aqui por causa de uma promoção que estamos fazendo, que é Eu Quero Algo Ilegal. Como funciona essa promoção, Pedro? Eu não sei como funciona. É mesmo? Não, tô zoando. Então vai, pô. Então, você indica o Locomocast para algum amigo seu e você manda um e-mail pra gente falando com o título Eu Quero Algo Ilegal e falando, apresentei o meu podcast pra tais amigos meus, e esses mesmos amigos têm que mandar um e-mail pra gente falando, putz, eu curti pra caralho tal episódio, tal momento eu me identifiquei, tal momento eu achei o Suede um babaca, e assim a gente contabiliza quem conseguiu atrair mais público pra gente e faz o sorteio. Ou se você tá escutando uns recentes, você pode até falar, sei lá, hashtag saudade do Suede, coisa ou não, assim. Né? Ou não. Hashtag tá melhor agora. pesadaço, mas tudo bem. É isso aí, então participe da promoção e gangrena. Participe da promoção e ganhe o disco Ilegal autografado do Supla. 32 músicas. 32. CD muito bom. É bom, eu gosto bastante. E que mais? Precisamos falar dos nossos parceiros. Nossos parceiros. Os parça. Primeiro parceiro, vamos falar aí do Estalagem Nerd. Estalagem Nerd é aquele podcast que está sempre... É o podcast nerd assim mais atualizado do universo. Saiu um filme hoje, amanhã os caras estão com um podcast pronto. Isso é sensacional. E eles têm opiniões bem bacanas sobre as coisas. Então não deixem de acompanhar a Estalagem Nerd. Pronto. Além disso, temos também o MesaCast. MesaCast é um podcast sobre tabletop games, card games, board games, RPG. E eu gosto pra caralho. O último, inclusive, que eu escutei foi o de pintura de miniaturas dos jogos. Sim. Que é muito legal, ficou bem bacana e curte o trabalho dos meninos lá. Exatamente. Ele só tem que dar aquela ajeitaria do feed, né? Só uma observação. O João acabou de lamber a espuma do microfone. O João é muito escroto, cara. Pra quê, velho? Pô, é meio zoado isso, né, João? Daí eu tenho que fazer igual o Adão, de pegar o bom ar na espuma do microfone. Sabe? Não, passar chumbinho na espuma, né? Porque se o filho da puta morreu, já sabe que ele faz isso. Caralho, mano. Mas enfim, o MesaCast tá com aquele probleminha do feed ainda. Mas, se eu não me engano, o Léo me falou que tá dando pra colocar manualmente. Então, se você pegar o link do feed e colocar no seu agregador, você vai ter ali, bonitinho. E eles estão ajeitando já. Nesse episódio que eu escutei, eles já falaram que eles sabem do probleminha e estão dando um jeitinho lá. Também a gente encheu bastante o saco deles. É, pra caralho. Falamos com o pessoal do site lá que eles estão, que eu não vou citar o nome agora, porque não é nosso parceiro o site, mas só esse podcast é nosso parceiro ali. E a gente encheu tanto o saco deles, mandando assim muitas mensagens e aparentemente tá dando resultado. Além disso, nós temos também o nosso grupo do WhatsApp. Você entra na postagem desse podcast, desse episódio ou de qualquer outro que você tá escutando. Lá vai ter um link pra você clicar e entrar direto no grupo do WhatsApp. Exatamente, é lá no grupo do WhatsApp, onde a gente conversa, onde a gente, sabe, vivencia coisas bonitas. Aliás, se você do nosso grupo do WhatsApp, você que está no grupo do WhatsApp, está ouvindo esse podcast nesse momento, só manda uma mensagem falando Freezer. Freezer. Mande uma mensagem falando Freezer, pra gente saber quem ali ainda escuta. Pois é, pois é. Exato. No outro podcast que a gente lançou antes, a gente falou também uma palavra que era Psyduck. Então, tipo, se alguém falar Psyduck ali e não falar mais nada, é porque escutou o podcast. É, eu não vou falar porque os que eu não participo, que não me deixam participar, eu não escuto. Mentira, você tava dormindo. Você tava chateado ali. Verdade. Só um detalhezinho, eu tô entrando no grupo agora. Psyduck. Não. Vai ser no ao vivo que eu, Léo, eu... Não, caguei. Mandei agora. Cara... E tá, beleza. E além disso, nós temos que falar sobre Koh Samui. Koh Samui é aquela pequena ilha na Tailândia, que agora eu acho que muito mais gente tá sabendo que ela existe, né? Por outros motivos. Exatamente. E eles estão com um probleminha de animais abandonados, não só cachorros, mas gatos também. E nós temos o nosso querido amigo Together, que curtiu muito a vida de aproveitar dos ladyboys. E agora tá morando por lá. Ele resolveu ajudar a molecada, os seres humaninhos de rua, e não tá dando conta de bancar tudo que eles precisam, que eles estão precisando de comida, estão precisando de tratamento médico, castração pra ele e pros cachorros e pros gatos, e ele resolveu fazer esse crowdfunding entre aspas, pra... vaquinha é, pra aceitar doações pra ajudar ele com isso, e quem doa R$30 ou mais, tá participando de uma promoção que pode ganhar uma viagem com tudo pago por um mês para a Tailândia. Exatamente, 30% do valor total das doações, porque né, fizeram uma pergunta pra mim no último cast aí. Perguntaram quanto que é 30% de R$30. Você lembra disso? Faz tempo que gravou do Johnny Cash, mas tudo bem. Ah, tá. Daí eu falei que não importava, porque o que importava era 30% do total. E é verdade. 30% do total das doações será, digamos assim, direcionado pra compra de passagem aérea com transfer para Koh Tao. Koh Tao? É. Não, pra Koh Samui. Pra Koh Samui, verdade. Koh Tao é outra parada. Então você vai chegar lá em Bangkok e vai para Koh Samui, de barco, ou não sei. Do jeito que eles estiverem lá, você monta no lombo de um capial tailandês e vai. Exatamente, de uma criança chinesa. Do João. De uma criança chinesa da Tailândia, né? Mas tudo bem. Além disso, que mais? Ah tá, 30 dias de estadia em algum hotel ali, isso daí você vai ver com o Together. Eu não lembro dos prêmios. Pera aí, a gente tem internet pra isso. Petsamui.org. Vai pra esta. Provavelmente. Agora a gente tem Wi-Fi enquanto grava. Olha só. Muito calor. Tá não, tá doido. Cala a boca. O João tá triste. A gente só não tem ar-condicionado. Eu tô triste. Então vai. Vamos lá. O que vai acontecer? De todas as doações, 30% será redirecionado para algumas coisinhas, né, que vão servir para o ganhador. Que são passagem aérea mais transfer para Koh Samui, hospedagem por 30 fucking dias na Tailândia, aluguel de moto, cuidado com a história que vocês ouviram no Nerdcast, ok? Você sabe que você pode quase perder o saco numa moto na Tailândia. Em Koh Samui. 4 sessões de Thai Food Oil Massage. Que lá é só massagem. É só massagem. Então não espere um happy ending. Não espere bexigas e coisas assim. Não aceite bolinhas. Exato. Aulas de Muay Thai. Que lá é só Muay. Você tá ficando chato, mas foda-se. É, viagem pra Koh Tao. 2 dias já tá incluído. Que lá é só cor. Lá é só o tal, né? Só o tal. E 10 mil bar, moeda tailandesa. 10 mil bar é tipo milão. É, por aí. Milão, mil pau, mil pila. Mil pau, você chega lá, vai naquela rua dos ladyboys e faz a festa. Pois é, mil paus. Então você pode ajudar por PagSeguro ou PayPal, ok? E você já, com 30 reais, você já estará concorrendo a uma viagem para a Tailândia com tudo isso que a gente falou. Só basta você acessar petsamui.org que você, né, você faz sua doação. Tem um videozinho ali do Together com a camiseta do Brasil. Ele parece um mendigo. Não, não, o dinheiro não vai pra ele, né? Quer dizer, vai pra ele, mas vai pros cachorrinhos. Não pra ele dar um tapa no visual dele, que aqui nesse vídeo tá muito bom, né? Ah, mas se for pra dar tapa no visual dele, vai precisar de mais dinheiro, né? Porque, pô, você vai comparar o dinheiro pra alimentar todos os animais de uma ilha e o dinheiro pra ajeitar a cara do Together. Pra dar um tapa no visual dele, vai precisar de uma pá, um buraco no chão e uma caixa de madeira, né? Provavelmente uma arma ou uma faca. Só voltar no bolso. É nóis, aí a faca tá garantida. Exato. A faca vem de brinde, né? Bom, além disso, nós temos que falar também de alguma coisa aí que a gente tá falando faz um tempo que a gente... Ah, então a gente vai falar e tal. Vamos falar agora. Bom, pouca gente sabe, ou muita gente sabe. Bom, enfim, quem escuta sabe que nós mudamos o PicPay para planos de assinatura. O que acontece? Se você ainda, né, quiser fazer a sua doação como um valor fixo e tipo, ah, vou doar só agora, porque eu só posso doar agora, você manda pra mim ou pro Pedro, você vai procurar Rafael Tanicho ou Pedro Tanicho e é só colocar lá, ó, essa daqui vai pro Locomotiva, sei lá, alguma coisa assim, e doar. Caso você queira se envolver mais com a gente, sabe, aquele envolvimento gostoso, você pode... Ou se você é amigo daquele alemão, o Alzheimer, exatamente, que você esquece, você pode escolher um dos nossos planos de assinatura que começam em R$5. 5 pila, olha aí que baratinho. Bom, enfim, vamos lá, vamos descrever os planos. Por R$5, você é o caroneiro. É o cara que tá lá de passagem, vai escutar uma historinha do podcast, e é isso aí. E curtiu a voz dos meninos, a voz sensual deles, e quer ajudar com um dinheirinho. Exatamente, R$5 mensais, você faz isso. Boa. Além do que, né, todo esse dinheiro vai estar sendo direcionado pra compra de equipamentos e tudo mais. A gente sempre dá satisfação do quanto a gente gasta com as coisas. Exato. R$15. Daí você vai falar, pô, não tem R$10. Não tem R$10. R$15. Que é o plano passageiro do Locomotiva. Com esse plano você continuará recebendo o podcast no seu feed, terá o seu nome nos agradecimentos em cada episódio e estará colaborando com a manutenção dos equipamentos de gravação, tanto de áudio quanto de vídeo do site, ok? R$25. Temos esse um assinante. É o meu. Temos um assinante. O assinante chama Petadish. Pois é, eu tô sozinho nessa. Por enquanto. O Pedro Tadicho, assim como quem ajudar com R$25, é o cara das passagens. É desse plano, além do agradecimento no cast e da ajuda na manutenção dos equipamentos de áudio e vídeo, você vai poder sugerir pautas e temas para podcasts e possíveis vídeos, né? Que a gente vai produzir, ok? Além de, lógico, sugerir ideias de quadros 100% novos. E para isso, você vai fazer parte do grupo VIP. Do passageiros do Locomotiva. Só tem eu. Se não me engano, é Locomotiva VIP, VIP passageiros, passageiros. É alguma coisa assim, porque ficar conversando sozinho e manter o grupo ativo é meio complicado. Exatamente. Aí, pô, não, eu quero ajudar com R$50. Que é todos nós. R$50 por mês. Olha que beleza. É, lembrando que esses são planos de assinatura mensal, ok? Então todo mês você vai estar dando 5, 15, 25, ou 50 ou 100, certo? R$50 é o vendedor de doces. Além de todas as recompensas já citadas, você vai receber na sua casa, no primeiro mês, lógico, uma caneca exclusiva para os assinantes desse plano. Com daí, seu pô, nominho e tudo. Mas no outro mês eu vou dar 50 e vou... não vou receber caneca. Calma. Você vai dar 50 no primeiro mês, vai receber sua caneca. No próximo mês, se você quiser, baixa para 25. É simples, ó. Exatamente. R$100. Mas é muito dinheiro. R$100 é o carvoeiro. Daí, pô, pensa, pô, mas o carvoeiro, o cara fica sujo. Não, é o cara que põe em movimento o negócio, que alimenta a locomotiva, que certo? Que torna nossos dias com algum sentido. Exatamente, além das recompensas anteriores de grupo VIP, de poder sugerir coisas, da caneca, você, isso no primeiro mês, né, a caneca, você também vai ganhar no primeiro mês uma camiseta do Locomotiva 26. Que nem nós temos. É, provavelmente não vai ser o modelo que existe hoje. Então, esses são os planos de assinatura. Você pode começar a nos ajudar a partir de R$5, de 5 a R$100, mais. E nós vamos ficar muito felizes se você puder ajudar, porque você vai estar ajudando a gente a conseguir, né, terminar esse estúdio, por exemplo, a comprar microfones novos, sei lá, equipamentos de gravação de vídeo e tudo mais, certo? Então é isso aí, eu acho que não tem mais recados. Tem um recado. Tem um recado? Tem um recado. Se você quiser mandar um e-mail para Locomotivo26, mande para contato... Se você quiser mandar um e-mail para Locomocast, envie para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. Antes disso, me zoa mais, desgraçado. Outcast. Só que eu errei da última Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br, cara. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. Não deu pra entender muito bem o que o menino falou. Mas vamos lá, vamos começar essa merda, porque é sobre isso que eu quero. Não é, né? É? Não. Quê? Não. Como assim? Eu sou Rafael Tanicho e de merda já basta minha vida. Eu sou Pedro Tanicho e de merda já basta Outcast. Eu sou o João e sei lá, cara, minha vida é isso aí. Eu sou Outcast e minha vida é uma bosta. E com essas informações, agora sim, vamos começar essa merda. Então tá. Então vamos lá, vamos lá. Então, a primeira história que eu tenho para contar não é minha. É do Suede? É do Suede. Essa história, cara. Mas é do Suede quando ele trabalhava comigo. Porque ele trabalhava no 12º andar. Ah, tá. É uma história de elevador. Eita. Conta aí. O que não é necessariamente de merda, mas é do prelúdio da merda. É, a gente pode considerar que as histórias de hoje são sobre fluidos corporais, né? Exatamente. Pode envolver vômito, de repente? Pode. Então tá beleza. Então vamos lá. Suede, aquele estadista. Aquele menino muito... Eu falei pro Suede, vamos lá pegar um negócio lá, correio deixou lá embaixo, pá. Não, vamos lá. Aí, tipo, 12º andar, o elevador tava no 15º. Suede vira pra mim e fala, cara, eu estou afim de peidar. Eu falo pra ele, faz aí. Isso. Ele faz. Quando a gente entra no elevador... Ele praticamente invocou o Cthulhu pelo rabo, né? Exatamente. Tinha uma menina lá dentro. Ai, caralho. Nossa. Essa menina visivelmente ficou lazarenta da vida. A cabeça dela começou a pirar. E ela, tipo, me olhou. Porque gordo sempre é o responsável pelas coisas. Porque gordo, né? Gordo é uma bosta, né? Olha pra mim e fala, ah, certeza foi esse gordo aí. Ah, não, foi Tyler Durden, né? Não fui eu. Mas não, tinha sido o porra do Suede, né? Ai, cara. Porra, Suede. Aí o que acontece? O elevador chega lá embaixo. A menina, visivelmente, apertou o passo. Não, ela tava atrasada pro Cooper dela de manhã, porque resolveu começar no elevador. Porra, então por que ela disparou igual o Zambolt? Faz sentido, é exercício, né? Então ela disparou contra o cheiro. Contra não, né? Não, a favor do cheiro. Não. Do cheiro. Ela disparou do cheiro, deixando somente eu e o Suede, que eu também comecei a apertar o passo. Caralho, porque, mano. Né, tava tenso. Não, mas o Suede, ele é muito podre por dentro, cara. O Suede, ele é lazarento. Eu vou contar outra do Suede, então. Então vai. Vamos aproveitar que o menino tá de castigo pra queimar ele. Teve uma vez que a gente foi na casa de um amigo nosso fazer um churrascão um tempo. E esse amigo tava viajando. Sol? É, o sol. Sol. É o sol. Sol. Olha lá, tá. E a gente passou, tipo, morou lá por umas 2 semanas. Aí teve um dia que o Suede falou, ó, não estou aguentando, vou lá porque tem um alien querendo sair de mim. Não, ele virou e falou, como sempre falou, vou retocar a maquiagem. Sim. Ah. Aí a gente sentiu um terremoto, né, porque difícil, né, a coisa. E ele veio embora, sabe, descarga de cué rola, ele foi fazer maquiagem, foda-se, né. Aí, no dia seguinte, a senhora, a ex-namorada dele, estava junto e falou, vão no banheiro. Ai, cara. O que acontece logo depois é a cena mais engraçada do universo, porque ela sai de lá chorando aos prantos, desesperada, gritando, como se tivesse visto capeta na frente. Não, o que a gente acha é, pô, sei lá, tem um rato no banheiro, alguma coisa não assim. Sei, dispara um camundongo lá em cima e esticaram a pele dele no espelho, né? Mas na verdade... Ela se deparou com o taruguinho do Suede. O Suede praticamente abortou. matou lá. É, o Suede Júnior, né? Porque... O Suedinho. O bagulho chegou num ponto que não adiantava dar a descarga, que ele tava fazendo o efeito ilha. Deixou o bracinho do anão. Cara. O efeito ilha, né? Porque, assim, tem o nível da água da privada e aquela ilha gigante subindo. Ah, sim, sim. Aquele iceberg. É tipo o iceberg do Titanic. Tipo a... E no caso, a Ime era o Titanic. É, a ilha vulcânica do Magic, que é aquela montanha no meio da água. Era aquilo lá. Tá foda. Tipo, do mesmo tamanho também. Se vendesse por quilo, dava o mesmo preço. Nossa. Sim, mas esse dia foi desgraçado, porque no dia que aconteceu, veio um cheiro do inferno. Só que depois passou, beleza. Até porque, nossa, o povo fumando dentro da casa, sabe? Nossa. Foi aquele negócio, a casa vai ser nossa? Vai. Cara, depois a gente lavou lá, né? O que saiu de sujeira não tá escrito nesse mundo. Parecia que a gente tava lavando a casa com piche, né? Exatamente. Saía preta água, literalmente. Mano. E aí, tipo, todo mundo fumando e tal, né? Pô, você não sente o cheiro. Então, beleza, foi. Só foi. No outro dia, aí, mete um berro e a gente descobre que o Suede esqueceu o rabo dele lá. É, e ela que... Não, eu vou embora daqui, vocês não são de Deus. Ah, verdade. Puta que pariu, como que alguém faz isso? Vocês não são de Deus. O podcast, né, falou que, vou falar baixinho, mas não falou. Eu não Mas e aí, quem mais? Todo mundo apontou pra mim, né? Então eu que vou falar. História de cocô do Artcast. História de cocô, cara. História de cocô ou de vômito? História de cocô primeiro. Esse podcast podia chamar... Ó, eu até falei que esse podcast vai chamar Escatolove, que é o nome de uma banda que eu tô escutando, mas tipo, esse escatológico, esse amor pelo escatológico, sabe? Você? Amor pelo sketch. Vai lá. Beleza. Vou começar com uma historinha de quando eu tava na escola, velho. E nessa época a gente tava muito na pilha de que não podia cagar na escola. Eu não sei porquê. A gente simplesmente botou na cabeça. Não, então, eu entendo. É aquele mesmo negócio do, cagar fora de casa é meio bosta, né? Não, e também na escola a gente tá num antro de bullies, né? Exato. É verdade. Tipo, você vai sentar pra descer um barro, vai entrar um por baixo da porta, o outro por cima e começar a te zoar a cara. Jogar balde de água do C. E a loira do banheiro. É. A loira do banheiro que se foda. A gente tá na adolescência, caralho. Mas você vai cagar na loira? Eu era criança mesmo, era escolinha. Ah, tá. Era o quê? Terceira série. Aí, beleza. Não vamos cagar na escola, todo mundo, beleza. Aí passou. Foi um combinado? Foi. Tipo, vamos fazer um pacto de sangue aqui, ninguém caga na escola. Não, foi tipo, eu e os meus amiguinhos lá que a gente andava junto, falou, não vamos cagar na escola, velho, não vamos sofrer. Só vamos tacar papel higiênico molhado no teto. Daí, beleza. Passou a primeira semana lá, ninguém cagou na escola e tal. Aí, pra não acontecer imprevisto, a gente cagava antes de sair de casa. Só que aí que tá, a gente ficava o dia inteiro na escola. E teve um dia que eu fui e eu tava meio azedo, cara. Mas eu pensei, não, eu não vou cagar na escola. Eu não vou cagar na escola. É aí questão de honra, né? Exato. Aí o dia passou, meio zoadão lá, mas falando, não, de boa. Aí chegou a hora de ir embora, comecei a andar. Aí o estômago começou a dar aquela zoada. Aí depois eu falei, mano, puta merda, velho, fudeu. Eu comecei a andar rápido pra caralho, velho. E conforme eu ia andando, ia saindo, velho. Nossa senhora. E o bagulho enchido da cueca, parecia que tava rodando assim dentro da cueca. Mas tava mole? Ou foi tipo ereção com inversa? Não, cara, tava meio aerado. Não tava tão duro. Nossa, o cocô soufflé. É, cara. E tipo, foi enchendo a cueca e eu andando chorando. Puta merda, cara. Imagina o podcast andando chorando e parecendo com uma fralda. Caralho, foi pai, velho. Foi pai, mano. Aquele dia foi. Nossa. Mas chegou a escorrer pra perna, coisa assim? Não, encheu a cueca, velho. Só encheu a cueca. E eu só cheguei em casa e joguei aquela merda no lixo. Falei, não, mas quando mais, enche, véio, a cueca, é um misto de prazer e agonia. É, porque eu tava desesperado. Tenso, porque deve ficar tudo assado depois. Sim, né? Mas assim, tipo, aliviou. É, eu tava muito aliviado porque aquele dia eu tava muito azedo. Só que eu tava muito. Porra, velho. Porque eu me caguei. Agora inteiro, tá aí um termo que eu nunca ouvi pra essa coisa. Eu tava muito azedo. Eu considero, sabe aqueles dias que você solta aquele micro peido que quase não sai nada? Sim. Mas sai quente pra caralho e parece que vai morrer todos os abutres da região. Isso eu considero azedo. Sim, eu tava assim, meio que segurando uns peidos de boa, só que eu não sabia que ia virar toda aquela desgraça depois, velho. É, na escola é meio comum esses negócios, porque eu acho que na época que eu tava na escola, até a época que eu saí, eu acho que encontrei umas 4 ou 5 cuecas totalmente barreadas. assim. Caralho. Tipo, a cueca tava inteirinha marrom, com pelo menos um dedo de merda na circunferência dela inteira. Nossa senhora! Nojo, cara, isso é doado, Isso tudo você encontrava no lixo do banheiro ou no cantinho da privada, que nego nem no lixo não jogava. Os caras não tem limite. Você é louco, cara. Não, não tem limite mesmo. Eu já cheguei a ver nego que escreveu na parede com bosta. Isso eu já vi, isso eu já vi. Que zoado, velho. Mas na escola era terrível, mano. Na escola teve um amigo meu, essa é de amigo meu mesmo, não é minha. Nem, aquela foi do Suede mesmo, não foi minha. Porque eu não tenho vergonha das minhas histórias. Mas teve um amigo meu, acho que era na quinta, sexta série, não sei, que... Ele, no final, bem no finalzinho da aula, assim, você vê, você percebe que tá todo mundo quieto, de repente alguém dá uma travada muito grande. Sei. Aí, beleza, todo mundo ficou quieto, na hora que tocou o sinal pra ir embora, ele foi o primeiro que saiu correndo da sala. Aí, velho, todo mundo, velho, alguma coisa aconteceu, vamos atrás, né? Saímos correndo atrás, o pai dele tinha uma pampa, ele tava saindo de dentro da pampa, chorando, subindo na carroceria e se segurando em cima com a bunda pra cima. Mano. E o pai dele saiu, foi embora com ele em cima da carroceria. Naquela época não era crime, né? Agora, então, em off, me dá o nome. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro quem carai. Que era. Mas o moleque tava lá, tipo, de fralda, assim, com a calça cheia pra caralho, segurando na carroceria da pampa, dando, chorando pra caralho, indo embora. Pra caralho. Aí depois, esses tempos atrás... Não, eu lembro o nome, assim... Esses tempos atrás, você tem uma ideia da situação zoada da vida dele, tiveram que resgatar ele num poste elétrico daqui de Matão, que ele tava indo se matar lá em cima. Caralho, velho. Ele foi muito zoado pelos amigos e pelos pais. Putz, fica aí a dica pra vocês, né? Também o pai dele é gente boa, né? Não, o pai dele... Sai com essa bosta daqui, vai pra carroceria. E não senta no chão, porque senão eu vou te fuder. Mudando um pouquinho pra história de escola, o pai, quando tinha reunião de pais, ele ficava desesperado, porque ele normalmente se escondia em algum lugar da escola e sempre tinha um filho da puta. Quando via o pai dele saindo da sala, apontava pra onde ele tava. Caralho! O pai dele descia porrada na frente de todo mundo. Caralho! Era muito tenso. Que bad, mano. Olha, recentemente eu tive meningite. E aí o que acontece? Quando você tá numa meningite, você não controla mesmo. Aliás, quando você fica muito tempo no hospital, você acaba não controlando muito bem as pregas, os braços, tudo. E aí um dia eu queria muito cagar. E aí eu virei pra Jéssica e falei, fala pro enfermeiro que eu quero cagar. Não, mas ele falou que já vem. Fala agora que eu quero cagar. E daí não... Nada, né? Porque... Pra quê, né? Aí, uma hora ela conseguiu falar com o enfermeiro virou e falou, ah, manda ele fazer lá, depois a gente limpa. Acho que você contou isso umas duas vezes já no podcast. Não sei. Mas é sempre bom reforçar, né? Não, mas eu não contei o depois, mas tudo bem. Eu não consegui cagar, por causa do filho da puta, fiquei com uma prisão de ventre do caralho que não deixou eu dormir por uns dois dias. Mas enfim, posteriormente a isso, em casa, ainda não controlando as pregas direito, porque, né, nova bet, se der. Certo dia eu tomei leite. Parabéns. E o leite, ele me dá uma certa diarreia. Te entendo. Pois é, e eu não controlava minhas pregas direito. Pintolinho da porcelana, né? Não, então, ele tava meio água. Pintolinho da calça. Não, então, eu só tava de cueca. Putz. Foi o tempo de eu levantar, tentar correr pro banheiro, já tava até a canela. Já tava escorrendo até a canela, eu, caralho, filha da puta. Hoje eu consigo. Tipo aquela foto daquela mulher correndo a maratona. É. Merda até o pé. Exatamente isso, exatamente isso. Ela disse que percebeu só depois que chegou. Exatamente isso. Que horrível. Só que, tipo, quero deixar claro que hoje eu consigo controlar, ok? Mas é uma foda, né? Uma tristeza, cara. Não é doido? Não é doido, não. É ruim pra caralho. Você fica sentindo o que você faz. Você fica sentindo o suede. Exato. João. Vai, João. Eu vou contar uma que eu não contei pra vocês ainda. Depois eu conto as outras já meio batidas. É que uma vez eu tava em casa com meu irmão. E lá na outra casa a gente morava. morava, só tinha um banheiro, né? Que era o banheiro que todo mundo usava e tal. E eu chegava sempre primeiro da escola e ele chegava depois. Naquele dia, especialmente, tava com muita vontade no banheiro. Eu cheguei e eu fui. Ele chegou logo em seguida, com a mesma vontade, no mesmo nível. E ele ficou, tipo, implorando pra mim abrir pra ele no banheiro também, que não sei o quê. Eu, lógico, que eu também tava cagando. Eu não ia deixar o cara vir cagar junto comigo no banheiro, né? Então, tá, tudo bem. Não aconteceu nada. Uma semana depois, mais ou menos, a minha mãe veio falar comigo. Ô, João, o que é essa sacola aqui? Eu falei, não sei. Nossa, mano. Então, ela falou, eu tava lavando aqui e ela caiu do teto. Caiu do... Ah, não. Como assim? Eu acho que foi o vizinho. Nisso eu comecei a rir muito. Você sabe o que foi, né? Eu falei, eu acho que foi o meu irmão. Ele cagou na sacola e mandou no teto. Ela falou, porra, velho. Ela falou, se tiver jogado no lixo, tudo bem. Mas jogou no teto. Seu irmão vai escutar isso aqui? Não, ele não escuta, mas... Não, você tem que deixar. Não, põe pra ele escutar, põe pra ele escutar. Ele vê que ele é um escroto, velho. Não, mas tem uma história parecida, cara. A irmã de um amigo do nosso irmão mais velho, que aparentemente é a responsável pela história. Que esse amigo dele tava em casa e tal, de repente eles foram lavar, sabe, a laje de cima da casa? Uhum. Chegando lá, encontra um negócio embrulhado em papel alumínio. Alumínio. Ai, caralho, que bagulho bizarro, né? Quando eles abriram pra ver, era uma cenoura, tudo cheia de merda, cara. Ah, não! Como assim? É, cara. Aí meio que, caralho, só poderia ser algumas pessoas na casa descontando o pessoal. Eles chegaram à conclusão que é a irmã dele. Aí vem, mano, uma cenoura, velho. É, não, é igual o cara que vendia pastel lá perto de casa. Ele foi pra aqui um cara que vende pastel. Calma. Vai chegar lá. Mano, não vou comer pastel perto da tua casa nunca. Nem fodendo, não coma, cara. Porque o cara foi pra no hospital esses dias, porque ele tinha estourado uns negócios dentro do intestino. Porque ele enfiou uma cenoura no cu e ela quebrou no meio. E o cu deu aquela puxada e sugou pra dentro e ficou ali. Aí ele provavelmente ele esperou um tempo, né, pra ver se saía. E daí ele teve que fazer cirurgia pra tirar a cenoura do cu. Pra tirar o pastel. O pastel seria mais tenso. Daí tirou a cenoura, o cara falou, viu, devolve essa cenoura aí. Pastel. Não, eu sei de um cara que mora aqui nas redondezas de Matão, que tem duas filhas e tal, e um dia foi parar no hospital pra tirar um Rexona de dentro do intestino. Não, mas é que Rexona... Mas aquele spray? É. O spray? Ai, caralho. É, não sei se era spray, era um bagulhão no formato cilíndrico que eu não sei como que cabe. É, o spray, pô. É porque o Rolon, tá ligado? Não tem como você olhar pro Rolon e não achar. Isso não, parece uma piroca. O Rolon é uma chapeleta que tipo, emagrece muito do nada, assim, sabe? É um butt plug, né? Exato. É um certeza cara. Que era o aerosol. Ah, certeza que tiraram o bagulho inteiro dentro dele. Então. Nossa senhora. Velho. Imagina você ter que sentar com o negócio preso dentro de você. Nossa, que horrível. Mano. Bom, o cara trabalhava na... Caralho. O nego ficou sabendo. E assim que ele saiu da cirurgia, deu uns dias, ele foi lá pedir a conta. Porque ele não ia dar conta de ficar lá. E eu vi o dia que ele foi lá. Ele tava andando todo torto. Ai, mano. Não é? Irmã que sumiu, não? Não, não é. Eu tenho muito cara de que faria isso, mas não é. Que bad, cara. Mas ele era gente boa. Juntar ele e o João, os caras correm na velocidade da luz e viajam no tempo. Que é outro cara aceleradaço. Daí que o João pensa muito rápido, né? Não, mas paralelo a isso, tem uma história. Você ia falar alguma coisa? Eu ia contar uma história de quando eu era moleque também. Não, mas peraí, calma. Depois eu conto. Então, o Pedro tava contando uma história de um cara à parte, tem a história do cara à parte do cara do salame no boga. Ah, mas isso é uma história famosa, que descansa em paz, né? Morreu. É, o pessoal chamaram a polícia pra ver o que tava acontecendo num bairro afastado. Encontraram dois magnata de Matão fazendo um S2S com um salame. E a desculpa foi que eles estavam estressados e precisavam aliviar. Velho. Aí meio que em Matão por uns bons anos aí, se você fala que tá estressado, quer dizer que você quer um salame no meio do teu boga. Exatamente. Descanso em paz. Meu. Morreu. Caralho, mano, que bad. Sabe quem é, né? Não. Eu vou censurar isso mesmo. Ah. Morreu semana passada, não foi? Era ele. Era ele? Era ele. Caralho, mano. Dorme Dorme com essa agora aí. Não vou dormir, velho. Nunca mais vou ver um salame do mesmo jeito. Então vai lá. Vai lá. Bom, quando eu era moleque, eu tinha um pogobol. Você enfiou um pogobol no cu? Não. Eu gostava muito. Qual que é o pogobol? Pogobol é aquela bola que tem uma haste e um disco de plástico no meio. Não, não tinha haste bosta nenhuma. É legal você falar no microfone também. Era só o disco e a bola lá. Ah, o que você tava me falando. Era Saturno. Isso. Sim. Aí eu era moleque, né? Eu gostava de brincar. E, sei lá, velho, eu também gostava de cagar. De cagar. Caralho, que observação é essa, velho? Mas assim, resumindo, teve um dia que eu fiquei o dia inteiro brincando e falei que fala se foda, no microfone. Eu tô falando no microfone, cara. Você tá falando assim, ó. Seu cu. Ih! Ô, louco. Fala essa porra desse microfone, é, ô, viado do caralho. Caralho. Vai ter censura aqui, então vai, seu filho da puta. Filho de uma porca. Desgraçado. Então, eu resolvi brincar o dia inteiro, que eu tava muito frenético com aquela merda e falei que se foda no banheiro. Aí deu umas 6, 7 da noite, desceu aquela vontade de soltar o toletinho. E de brincar com o pogobol. E de brincar com o pogobol. Só que daí minha avó tava tomando banho. E ela falou, ó, espera eu sair do banho que você vai lá e os banheiros. Beleza, vou brincar com o meu pogobol então. Mano, se você voltar a cagar, você vai brincar com... Não, bacana. Exato. A avó dele falou, ó, antes de você interditar essa merda por uns 3 dias, deixa eu tomar banho pelo menos pra passar um tempo sem feder. Depois você estraga essa merda, né? Depois apodrece o banheiro. Daí eu fui lá pular no meu pogobol. Eu dei uma, duas puladas na terceira. Na terceira o toletão começou a sair. Assim eu falei, vai. Só sai. Caralho, cara. Só sai? Como assim você desistiu sem nem tentar, velho? É tipo a topeirinha bota a cabeça pra fora e ele já fala, tchau, filha. Vai com Deus. Ele não tranca, sabe? Ah, mano, nesse eu tava momento, pulando, cara. Você tem que fazer igual aquelas máquinas de shopping que sai... Foi? Nesse momento você tem que fazer igual aquelas máquinas de shopping. Sabe que você bate o martelo na cabeça do bichinho pra ele voltar? Pra ele voltar. Pega o martelo e enfia no cu. Ou então tampa com o dedo. Exatamente. Ah, mano, só sei que eu tava pulando lá, quando eu saí, falei, que se foda, não vou parar de pular, não. Depois eu limpo. Caralho, velho. Isso aí não, é vamos continuar a pular, que aí a pressão dele indo pra cima e pra baixo vai fazer tudo sair, né? Meu Deus. Aí eu fiquei brincando com o pogobol, teve a moça indo banho. Daí eu limpei aquela merda e tomei banho. Você limpou como? Eu entrei embaixo do chuveiro e lavei tudo. Aliás, me veio uma dúvida aí, vamos lá. Vamos ver o quão econômico vocês são. Vamos. Vocês acabaram de cagar e vocês vão tomar banho. Você limpa a bunda com papel antes ou vai pra baixo do chuveiro com a merda mesmo? Ah, eu lavo embaixo do chuveiro. É, o chuveiro, caralho. Então, porque eu conheço gente que fala, nossa, como você é nojento, você vai direto pro chuveiro. Não, assim? Higiênico pra caralho é você esfregar um papel no seu cu só, né? É. E outra, porra, você tá tomando banho, filha da puta. Você vai lavar a mão depois, caralho. Pois é. Você vai lavar tudo, então, porra, é de boa. É? Com esses cu. Bonde dai, bonde dai, bonde, bonde dai, bonde dai, bonde, bonde dai, bonde dai, bonde, bonde dai, bonde dai, bonde, bonde dai, bonde dai, bonde, bonde dai, bonde dai, bonde, bonde dai, bonde dai, bonde, bonde dai, bonde. Zica do bagulho, zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho. Ó, vamos pra uma história minha, então. Peraí. Mas então, as pessoas viram pra mim e falam, ah, que falta de higiene. Mas tipo, você tá tomando banho. É, mano. Não faz sentido. É a mesma coisa que, sei lá, você falar, qual que é mais higiênico? Você lavar o seu cu ou você esfregar um papel só? É. Exato. E fora que no banho, a mão é o que você mais lava. Sim. Porque você segura o sabonete, você passa o shampoo, saca? E passa, velho. O que você tá segurando risada que aí, João? Eu lembrei de uma história muito boa. Não, deixa eu contar. Antes que fica, solta na massa. Vai lá. Solta na massa. É assim, eu tinha... Caralho. Eu tinha um primo. Ele é bem novinho, sabe? Mas ele tem um... Ele, quando ele era pequeno, ele teve umas febres meio zoadas. Ele ficou meio burrinho. Tá. E um dia, minha tia entrou no banheiro e tinha merda na parede inteira. Caralho. E ele foi perguntar pra ele por que o da merda. Ele falou que ele limpou a bunda com a mão. E deu chulepe na parede? Limpou a mão na parede. Ai, cara. Só que tem um problema, ele não tinha limpado a mão depois disso. A mão dele ainda tava com merda. Caralho, velho. Quantos anos? Eu não sei anos? Se eu acho isso engraçado ou se é trágico. Não. Ele tem o apelido de uma ave. Hã? Ah. Coruja. Ah, não, não, o Bruno não, pô. Não, é da outra. outra parte da família menos estranha. Essa parte da família é mais natural. Essa é a menos estranha? Puta que pariu. Cacete. Não, mas era muito zoado. Esse meu primo, tipo, ele é muito meio, sabe, meio zoado da cabeça. Pancada. Mas, tipo, ele não é como se fosse... Ele é a pessoa que é retardada, você percebe que é retardada, sabe? Ele é normal. Só que nas atitudes dele, ele é, tipo, muito bizarro, sabe? Tipo, fazer essas coisas assim. Tipo você. É isso aí. É. Então tá, né? Então eu posso contar a história minha? Conta aí. Teve uma época da nossa vida, quando eu era bem pequeno, na época de Super Nintendo, a gente tava na escola e nossa mãe não deixava a gente jogar videogame durante a semana. Justo. Porque, por motivos óbvios que não adiantaram muito hoje em dia, vi de nossa vida sem graça. Aí, um dia eu peguei pra enganar, sabe? Eu vou jogar videogame pertinho da televisão pra ninguém escutar o som e tal. Eu lembro, tava jogando Mario Kart. Eu não lembro dessa porra, devia ser muito novo. É, então, ou isso ou você nem ficou sabendo. Aí eu peguei o controle com um fio, tava passando assim entre as minhas pernas e indo até o videogame. E jogando, de repente me veio uma vontade de peidar. Do jeito que eu peidei, escorreu tanto pela perna e pelo fio do controle. Aí aquela minha sensação de vou jogar videogame escondido foi pro caralho, porque eu tive que chamar minha mãe pra ajudar a limpar o chão. Nossa. Que eu acho que eu tinha o quê? Uns 7 anos na época, 8 anos, alguma coisa assim. Caralho. Caralho, mano. E aí, essa foi uma das poucas vezes que eu me caguei. Cagou no fio do Super Nintendo e cagou no chão. Caguei tudo o fio do Super Nintendo, velho. Porra. Eu vou dar uma também. Eu não conheço, não sabia dessa história, caralho. Revelações, hein? Que nojo, eu jogava aquele Super Nintendo. Vou contar uma minha. Fala. Na época que morei por 5 anos no Japão, um bom tempo lá. Minha família, por parte de pai, é de lá, então... Todas as suas histórias são do Japão? Não. Ah, não, essa história é boa! Essa história é boa, é porque ele contou duas do Japão pra gente. É, duas, né? Sim, mas eu acho que eu sei qual é. Essa história é legal, legal. Tem duas legal. Essa eu morava no apartamento, né? Acho que eu morava no quinto andar. No terceiro andar. Era. Era o terceiro andar. E eu tinha muito medo de filme de terror. Eu era criança, tinha uns 6, 5 anos. E, tipo, minha mãe tinha assistido um filme do Alien vs Predador comigo e eu tinha ficado um cagado de medo. Detalhe, filme horroroso. Nossa, uma bosta. Zoado mesmo. Aí eu tive cagado de medo, tá ligado? E lá no Japão tem a privada e atrás da privada tem uma portinha que serve pra você guardar suas coisas, papel higiênico e tal. E eu morria de medo daquela portinha. Tipo, eu medo de ter um demônio ali na portinha, algo assim. E eu sempre chegava na escola mais cedo que todo mundo. E eu ficava umas 2-3 horas sozinho. E eu tinha medo da portinha. Falei, não vou no banheiro com a portinha. Mas aquele dia em específico eu tava com muita vontade de cagar. Eu pensei comigo mesmo. Ah, se eu não vou fazer na portinha, eu posso fazer na varanda. Por cima da varanda, né? É, não, foi na varanda. Foi entre as grades. É meio louca a história. Se encaixou seu cara. Foi. Eu tinha... como eu morava no terceiro andar, eu falei, não, vamos lá. Meti minha bunda na varanda e caguei. Tudo bem. Peraí. Você cagou no terceiro andar? Sim, cagou do terceiro andar por entre os vãos da cerca da varanda. Ele encaixou o botão dele lá e mandou ver o tarugão louco. Tá, tudo bem. Meu Deus. Tudo passou tudo muito bem. Mas tá, tô tranquilo. Me limpei no banheiro depois, mesmo com medo da portinha. Chegou meu pai. Peraí. Essa portinha era no banheiro da sua casa? Era no banheiro de casa. Caralho, mano, você tem muito problema. Eu tinha medo, cara, Bem, aí meu pai chegou em casa, muito puto comigo, e eu não entendia muito bem por quê. Ah, mano. Ele me bateu. Será? Aí depois a minha mãe chegou e me explicou a situação. Que a minha bosta, provavelmente o vento não tava a meu favor, ela fez uma curva. Ela não só foi reto para o gramado que ficava lá embaixo, como era o meu plano, ela fez uma curva e entrou no andar de baixo. Ele cagou na varanda do vizinho de baixo. E o vizinho de baixo, com palavras da minha mãe, disse: então, Sérgio, eu acho que seu filho cagou aqui na minha varanda. Peraí, seus pais estavam juntos na época? Tava sim, na época. Japão, eles estavam. Você juntos. É o culpado, cara. Tipo, aquele negócio, querida, ou eu ou a criança. Aí eles tiraram o Power Wimper e sua mãe perdeu. Exatamente. Mas o foda é que, tipo assim, meu irmão ficou com um pouco de ciúmes de só eu ter atenção. Só ele pode cagar pela varanda? Aí ele foi lá e resolveu, não, se ele cagou, eu vou urinar. E ele se pôs a mijar no mesmo lugar, da mesma maneira. E o vento também não estava a favor dele. Só que dessa vez, o outro vizinho havia estendido alguns edredons. E dos quais ficaram encharcados da chuva dourada que o meu irmão propôs a eles. Ai, velho. Conta aquela outra que eu gosto. Ah, da outra. Que legal. É que, tipo, em banheiro público lá no Japão tem os pinicos, né? Que é no chão e os lugares pra você cagar. Os pinicos no chão, assim, e você, sei lá, mijar de boa, assim. É o famoso fazer as coisas ajoelhado, né? Agachado, de cócoras. Aí eu fui lá e caguei nesse negócio que não era pra cagar. Tipo cagar num bidê, né? Fui lá e defequei ali, porque eu tava muito desesperado na escola. Você cagou no bidê japonês. E eu falei, ah, foda-se, né? Vou dar descarga. De porra. E eu juro pra você, que era como se tivesse um tronco num rio muito fino e a água só passava assim, do lado, assim. Sabe quando só tira aquela tintazinha do capô e vai fazendo aquele rastro, assim? Mas ela não leva embora. É tipo você fez uma maquete de um leão marinho tomando sol na beira da praia enquanto as ondas passam. Né? Eu tava na escola. Falei, ah, foda-se, deixa aí. E até hoje eu fico pensando na pessoa que foi lá só dar uma... passar o esfregão, né? Pra dar aquela higienizada na privada. Se deparou com um toletão maroto ali na privada, onde deveria só ver urina. Não, certeza que a pessoa que foi limpar pensou assim, gaijin, filho da puta, né? É, maldito escravo estrangeiro. Eu tenho uma história parecida. Essa foi eu com um cara que estudou comigo na faculdade, ele cantava numa banda daqui de Matão, que era o nome era, como posso dizer, Símio Idoso. Ah! Não era o beijo? É. Puta que... Aí eles foram fazer um show numa outra cidade, aí meio longe, e tinham marcado um hotel, tal, iam dividir os quartos, dois de cada quarto, e um deles chegou correndo desesperado no quarto, falando, ai, caralho, eu tô morrendo de vontade de cagar, não sei o que. Chegou abrindo tudo que é porta, deixando tudo aberto, entrou, sentou e começou a cagar. Aí esse amigo meu chegou lá e começou a dar risada pra caralho, tipo, caralho, velho, o que que você tá fazendo? Ele, mano, eu tô cagando, como assim? Olha onde você tá cagando, caralho. Ele olhou pro lado, tava privado, ele tava cagando no bidê. E descendo os troncão louco lá dentro. Plantando toco fudido. Aí ele levantou e olhou, caralho, o que que eu faço agora? Começou a ligar o bidê e aí fez aquela sopa de bosta, sabe? Com o bagulho boiando e tal. Aí ele falou, não, vou chamar a moça da faxina, pra chamar pra limpar. E que chamar pra limpar o que, caralho? Você que fez isso aí, você limpa. Aí pensou, ah, é meu mesmo, né? Ele fazia cuia assim, com a mão pegava os toletão e jogava na privada. Ai, velho. Nossa. Não antes de fazer o sopão magnífico de calabresa torrada. Não, a mina que trampava comigo. Uma vez ela cagou no bidê, só que ela não sabia que era bidê. Ela não sabia o que era um bidê. É que assim, é meio confuso você ter um negócio pra limpar o bagulho com água. Sim. Que é no formato de uma privada. É, exato. É meio confuso. Ela não sabia que era um bidê, provavelmente pensou, olha, um vaso sanitário moderno. Uma privadinha. E mandou, soltou ali um pairão. Acho que não pode falar isso. Soltou ali o peixe chinoso, japonês. O tubarão marrom. O tubarão marrom. O bagrão cego. Exatamente. Aí, beleza, né? Aí uma outra vez, ela com pressa, foi cagar, errou. Tipo, ela já sabia o que era um bidê. Errou a privada, foi no bidê. Mas e como cagou. Errou? Ela sentou na privada, cagou, assim, ele saiu voando. Não. E caiu no bidê. O que acontece? Ela foi cagar numa loja. Ela chegou pra dona da loja e falou, por favor, posso dar o banheiro? Posso dar o banheiro? Ela falou, beleza, vai lá. Ela cagou no bidê. Pelo menos ela não cagou no chão e jogou a merda na dona da loja, né? É muito ia bom ser esse engraçado. Vídeo. Tipo, na pressa, ela foi, provavelmente, nem viu nada, só abaixou e sentou onde tava, sabe? Sim. E daí teve uma outra vez que ela tava gripada e com diarreia. Puta. E ela tava no metrô de São Paulo e ela espirrou. Nossa, e aí escorreu tudo. É. Que lindo. Aí, tipo, ela tava indo pra 25 de março, chegando lá, o único lugar que tinha era um sex shop. Ela teve que comprar um conjunto de lingerie pra usar a calcinha, porque ela tava sem. Parabéns. Eu já mijei num bidê uma vez. Ah, sim, mijar em bidê? Eu já mijei até em pia, porra. Não, isso aí é... É, quando eu fui mudar da última casa, eu falei, eu tenho que mijar na pia pelo menos uma vez. Não, tinha um amigo meu, quando eu viajava de moto, eu não sei se eu já contei aqui, eu sei que já contei pra vocês, mas ele era assim, ele já é velho, tá cagando pras coisas, e ele tem duas histórias. Uma delas, ele chegou pra mim e falou, cara, sabe qual que é a maior diversão do mundo quando você viaja pra praia? Eu, qual? Você vai assim, tipo uns 15 metros pra dentro do mar, quando, meio na direção de criança brincando, você vai lá, baixa a sunga e dá um barrão e só vê o iceberg chegando perto da criançada, ela saindo correndo, gritando. Que médio, tipo, fazendo mano. Conchinha, jogando água, tentando afastar o monstro, mas o Cthulhu continua chegando. Caralho. E que a outra história é que quando você vai viajar pra eventos de motoclube, você chega na sede, você paga uma taxa, você entra e pode tomar banho, pode dormir, pode comer de graça lá dentro. Você só paga bebida normalmente. E quando o lugar oferece um negócio muito porco, os caras são mal educados, bando de filha da puta, ele falava que ele ia no banheiro tomar banho, tomava o banho dele, finalizando, ele destarrachava o chuveiro, cagava dentro e colocava de volta. Nossa. Mano. Esse cara é muito foda, velho. Insano, velho. Não, mas tava mijar na pia. A parte gostosa do mijar na pia é você mandar até o saco pra fora, colocar dentro da pia, apoiadinha. Aquele geladinho, né? É, que fica geladinho embaixo do saco. É. Coisa gostosa. E dá aquela mijada bonita. Só que daí você tem que abrir a água, né? Lógico. Ou não, depende da pia de quem que você faz isso, é, né? Exatamente, exatamente. Make sense. Mas é da hora mijar na pia. Que cês, mais? Vocês já tiveram... Nossa, Pedro! Que? Tá. Quando tinha piscina em casa... Que? Garrafa de mijo. Hã? Não sei se você lembra que a gente guardava mijo numa garrafa de 2 litros lá onde ficava o motor da piscina. Não, eu não lembro disso aí, não. Pois é, todo mundo mijava na mesma garrafa e deixava lá dentro. E depois mandava na casa do cara de trás. Não, lá. Teve um dia que mandou. É, depois isso que tava eu lembro, cheio, né? Isso eu lembro. Eu lembro uma vez, tava no aniversário de um amigo nosso, que a gente tava brincando de bexiga d'água, tipo, brincando de bexiga d'água aos 15 anos de idade, sabe? E todo mundo, a maioria do pessoal já tinha ido embora, tava só em 3. Aí, beleza, chegou num ponto que tava tudo retardado, falou, cara, não. Vamos mijar em bexiga, ver quem enche mais. Aí, beleza, eles foram lá, encheram um pouco. Aí, eu entrei no banheiro, minha vez, comecei a encher minha bexiga. Na hora que eu saio... Peraí, me explica como se enche uma bexiga mijando. Você encaixa o pinto na entrada da bexiga e mija lá dentro. Aí, na hora que eu saio, eles estavam tudo cagando de dar risada lá fora. Caralho, o que aconteceu? Não, é que passou umas meninas aqui. Perguntou, moça, você não dá uma bexiga pra nós brincar também? Ai, cara! Ai, caralho. Nossa, velho, não! Em algum momento, essa bexiga estourou. Em algum momento, com certeza. Ai, que merda. Eu falo, criança é uma merda, velho. Adolescente é uma bosta. Que dó das meninas, velho. Que mais? De mijo, vocês não têm? De mijo não, mas eu tenho. Ainda com... tenho de cagada. Então vai. Conta só da hora, conta só da hora. Porque eu não tenho quase nada disso. Tem mais uma ou duas aqui. Cara, vocês manjam aqueles papel higiênico duro, áspero pra caralho? Aquele meio cinza. Lixa 50. É, lixa de cu. Cara, quando eu era moleque, eu morava com minha avó. Como era muita criança morando na casa dela, ela comprava daquele papel higiênico pra gente, mano. Era terrível, cara. A gente vivia com o cu assadaço, mano. Vivia... Nossa. Nada mudou. Nada mudou desde então. Como assim? Desde então. Mas hoje é por causa da fricção. É, né? E aí? E é isso, mano. Dá cu. Oh, que história lixado. Boa. Que história boa essa história, cara. Essa isso... aí foi boa. Oh, então outro dia eu marquei com um amigo comer batata. A gente foi lá e comeu batata, tá ligado? Foi louco, né? Vamos lá, então. Eu tenho... Deixa eu pensar qual que eu vou contar primeiro. Que eu tenho que ir em ordem cronológica de quando eu era mais novo pra mais velho. É que assim, ó. As de vômito eu já contei tudo em outros casts. Não, tá. Eu já sei. Vou contar na cronológica. Eu coloquei em ordem aqui na cabeça. Eu namorava uma mocinha que morava num sítio e beleza, teve um dia à noite que eu fui levar ela embora, tá? Deixei ela na casa dela. Aí foi sair da casa dela, me deu aquela vontade, aquela pontada fodida na barriga. Eu pensei, não vai dar tempo de chegar em lugar nenhum. Parei na metade do caminho, no meio mato, da cana, né? Enfiei o carro no meio da cana, abaixei lá e mandei ver, finada meia, subi no carro. No jeito que eu subi no carro, eu vi o meu celular tocando. Eu atendi minha ex-sogra falando, viu? Você tá bem? Falei, tá, por quê? Onde você tá? Eu meio, tô na pista. Ah, mas então, é que eu vi um carro entrando no meio da cana aqui, eu não sabia se era você ou não, mas tá tudo bem, né? Eu falei, não, tá tudo bem. Já fui embora. Só dei partida no carro e vazei longe. Menos um par de meia. Caralho. Não, um par não, só uma. Ué, por que você guarda outra, caralho? Porque eu tinha que usar uma meia pra voltar pra casa, pô. Nossa, uma só, né? É, depois chegando em casa, joguei fora, porque não adianta, né? Caralho. Tá. Aí a segunda foi pouco tempo depois, eu fui na casa do Pedro Pérez. Cheguei lá, tal, passei o fim de semana. Na hora de ir embora, eu montei na moto e fui. Quem anda bastante de moto sabe que chega um ponto que sua bunda fica meio dormente. Aí eu pensei, que vontade de soltar um gaizinho. Aí uma dica, se você estiver andando de de moto atrás de alguém que tá andando de moto e essa pessoa levanta, sai de trás. Porque essa pessoa ou foi esticar as pernas, ou foi peidar, ou os dois. Levantei, comecei a forçar o gás pra fora, aí soltei, mas eu pensei, puta merda, não foi só gás. Ai, caralho, e agora? O que eu faço? Não vou sentar no banco, tudo fodido desse jeito. Eu andei 15 quilômetros em pé na moto até achar um posto, desci da moto, desliguei, saí correndo pro banheiro, cheguei lá, eu pensei, nossa senhora, ainda bem que foi só sensação mesmo. Ah, não tinha? Não, não tinha nada. É um peido que quente. Dá. Porque como você fica meio dormente, você não sente direito, sabe? Então, não, mas às vezes sai aqueles peido quente e úmido que não é nada mesmo. É, mas nesse caso aí era por causa disso, que eu sempre tenho meio cagaço de soltar um peido na moto mesmo. Pega no meu pau. Bom, teve uma vez que eu não era mais criança, eu tava na transição da fase da infância pra adolescência, que eu tava doente e minha mãe me levou no postinho de saúde. Eu tava vomitando e tal, aí eu tava lá na fila de espera, meio zoadão, e bateu uma vontade de vomitar. Aí eu não sei por que raios aconteceu isso, mas eu cheguei no banheiro, do jeito que eu abaixei pra vomitar, mano, eu fiz uma forcinha e comecei a cagar, velho. Nossa! Descontroladamente. E, mano, foi muito horrível, cara, aquilo. E depois eu tava muito mal, não conseguia sair do banheiro, velho. Eu tava muito envergonhado. Mas peraí, você vomitou e cagou? Não. Ou só cagou? Foi só alarme falso pra ia vomitar. Ia ser engraçado se saísse pelos dois lados, né? É, você acabou de peidar, por sinal. Daí eu tive que me limpar com a cueca. Eu escutei daqui, eu senti vibrar o chão. Caralho. Eu tenho mais uma história também. Teve um amigo meu que andava de moto com a gente, que ele atrasou de pagar uma multa alguns meses. Alguns meses? Por causa de uma dor de barriga. Ele tinha tomado uma multa por, não lembro se era excesso de velocidade e tal, e foi viajar de moto e tal. Aí, no meio do caminho, deu aquela vontade de dar um barro, foi lá, bonitão, abaixou e começou a cagar. Ele olhou em volta, não tem folha, não tem nada, a meia tá difícil de tirar por causa do coturno, o que que eu vou fazer? Ele abriu a carteira e começou a ver o que que tinha dentro. Caralho! Eu não vou limpar o cu com dinheiro, não vou limpar com cartão de crédito. Ah, vai a multa mesmo. E cravou a multa no cu e começou a limpar. Aí ele meio que teve que pagar uma multa um pouquinho maior pelo atraso de pagamento. Tal. Nossa. Atrás não, assim, ele você não pode deixar muito tempo, porque dá bosta. E se ele chegasse no D3 e falar, meu pai, o que eu limpei o boga com essa multa? É, eu devia ter ido com a multa, né? Tudo cagado. É, mano. E pagar. E igual você, eu acho que eu já tive uma situação de virose uma vez, só que eu tava na privada revezando. Caralho. É, tava... um pouco sentado, um pouco de vômito, aí sentava. Nossa. De volta e Nossa. Meio fazendo o sopão da merendeira da escola. Que nojo. A vantagem do banheiro aqui de casa é que, tipo, o box é bem na frente da privada. Sim. Então, se você quiser cagar e vomitar, dá. Você vomita no box, depois você lava, lógico, mas vai cagando ali você na privada. Você senta lá e vai vomitando. Ó, eu só queria dizer pra vocês aqui que o Sueli tá tão, tão triste, tão sozinho, que ele tá inventando amigos, viu? Ih, como assim? O que é isso? É o Fluffy, de acordo com ele. Caralho, velho, o Sueli okay. Tá delirando. Foto no post. Não, pera aí, deixa eu printar então essa. Uff, mano. Porra, sério. Então vão aí, porque eu não tenho mais história, não. Ah, eu tenho mais uma só. Então vai. Beleza, essa não é minha, só que eu essa estava... Essa é de Queiroz. Hã? Ai, caralho. Ah, só que eu tava presente, vai, vamos... Tava na escola. Mas você nunca é o presente, você é só desgraça. É. Obrigado. Tava na escola, no meu primeiro colegial da vida. E tinha uns brother meu que a gente sentava meio que no fundão e ficava trocando ideia. E um desses brother namorava com uma menina, só que ele gostava de ficar zoando com a menina. Teve um dia que ela ficou puta e falou, quer saber, mano, não quero mais namorar com você, vai pra puta que pariu. Aí ele levantou e falou, professora, posso ir no banheiro? Nossa, ela... história é muito boa, cara. Ela falou, vai. Dali uns 5 minutos ele volta, cara. Ele abre a porta sob um cheirão desgraçado de peido. A gente olhando, quem peidou? Ele vai chegando devagar com uma cara de ódio, respirando fundo pra perto da menina. Olha pra ela e tá com o tarugão. da menina. Jogou merda na cara da menina. Um pedaço de bosta da menina, velho. E a gente ficou, como assim, cara? O que você tem na cabeça? Nossa, a menina chorando pra caralho, a gente cascando de rir, velho. Então, dali a pouco veio a diretora e falou: vocês acham legal tacar fezes nos amigos? Toda formal, né? Ó, vocês acham normal tacar fezes nos amigos? Nesse momento a gente tava se cagando de tanto rir, cara. Foi muito louco. E qual ficou a fama do menino? Depois a gente começou a zoar ele de cagão, cara. Ele ficou muito chateado, ele mudou de escola. Chateado, velho. Ele jogou merda em alguém. Mas o ponto é, qual era a desculpa dele? Tipo, ó, mano, eu fiz isso porque eu tava estressado. Então, cara, ele falou, mano, eu sei lá, velho, qualquer um faria isso. Qualquer um faria. Qualquer um, exatamente. Ah, claro, a cada fim de relacionamento meu, eu marco a menina com o cheiro das minhas fezes, né? É, põe um X na testa. Eu sou tipo um gorila. Eu tenho uma história também da faculdade, que envolve tanto mijo, quanto vômito e quanto merda. Nossa. Caralho. É uma amálgama de tudo. Tinha uma república na cidade que eu estudava, que era IMLKGB, Instituto Mais Louco que o Gerson Brenner. Ah, pode crer. E aí eles estavam fazendo uma festinha regada a muito álcool e cigarrinho de artista, essas coisas. Aí o vizinho da frente era dono de um açougue. E ele falando, cara, baixa aí um pouco, já é 2 da manhã, por favor, amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Caralho. E depois de umas 3, 4 vezes, tal, enchendo o saco, ele falou, chegou falando, vocês baixam essa porra, senão eu vou chamar a polícia, caralho, não sei o quê. Todo mundo pensou, é mesmo, né? Estamos atrapalhando o cara, mas ele atrapalhou o nosso churrasco, então vamos atrapalhar a vida dele. Chegaram, sabe aquelas portas que desce, assim, de metal? De bar. Porta de bar. Sei, sei. Aquelas que tem umas frestas. Uhum. Um deles encaixou o cu na fresta e começou a cagar. Ai. O outro botou o pinto na fresta e começou a mijar. Mano. Isso era um açougue que ia abrir no outro dia de manhãzinha. Ai, e o outro, velho, ele tomava um impulso, cravava o dedo na garganta, saía correndo, soltava o dedo e vomitava pela fresta. Puta. Transformou. Merda, mano. Parecia que tinham feito uma festa de esquete dentro do açougue do cara. Mano, que os caras são retardados, cara, mental, velho. Cara, os caras só estavam de boa tentando dormir, mano. Puta que pariu. Cocô, cocô, cocô, você é meu amigo. Cocô, cocô, cocô, cocô. Você. Então vamos para um jogo. Ah, não. O jogo será taca merda ou dá um abraço. Ok. Estou aqui com a lista de pessoas que estão no grupo do Locomotiva. E vamos lá, vamos começar com a face. Pedro. Eu tá com merda em todo mundo. Então, calma. Pedro. Tá com merda. Pedro. Tá com merda. Tá, ô João. Oi. O Léo. Eu tá com o cocô nele. Aí o Outcast fala, não, tá com o cu. Não, pera. Outcast. Oh. O Suede. Segura o tarugão, Suede. Pedro. Merda. Renato Augusto. Já falei, todo mundo. Que dó. Eu quero espalhar meu amor. João. Oi. Homem concha. Segura aí, rapaz. Outcast. Together. Ah, o Together, pô, dá um abraço no Together. Aí, ó, que bom. Together é bonitinho. Together é bonitinho. Pedro. Gabriel Rainer. Eu não só taco, eu faço em cima, bem o negócio mais fresco possível. Besunta de merda e dá um abraço. Das melhores qualidades, depois eu dou um abraço. João. Oi. Alvin. Ah, Alvin é legal, ele emprestou um livro, vou dar um abraço no Alvin. Ai, ó, que bonito. Out. Ah. Pedro Tanicho. Ah, eu dou uma maquiada nele, né, com o tarugão, depois dou um abraço. E um beijinho na bochecha. Pedro. Outcast. Bucaque. Caralho, mano, que nojo. João. Oi. Rafael Tanis. Cocô. Seu cocô. Seu cocô. Bom, então, ó, já que no Outcast é bucaque, acho que nós três fazemos um bucaque nele. Não. É, sim. O grupo sim. Inteiro. O grupo Caraca. Inteiro bucacando. Bucacado 2000. Puta merda. E esse foi o jogo caga. Ou dá um abraço. Joga merda ou dá um abraço. Que lindo. Ai, que bom. Você tira o chapéu ou joga merda. Pode Sigue! Infelizmente, chegamos ao fim desse papo de merda. Eu pensei que ia ter um... Cagada dura pra sempre. Chegamos ao fim desse papo de merda. Pra você que tá falando isso, cara, estão sem tema lá, gravaram sobre merda. Vamos nos lembrar que o Jovem Nerd fez um nheco-nheco no volante, que era sobre sexo no carro. Isso daria um cast também, eu acho. Não dá. É. Só você ia falar. Tá. Monólogos de Pedro. Mas enfim. Então é isso aí. Chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Gostaria de agradecer a você que cedeu vossas cadências auditivas, parafraseando o Suede, que agora tem um amigo imaginário. Que morreu, né? Não, na verdade. Dois, não, né? Dois. Ele tem dois. Por que dois? Tem aquele lá e tem o do elevador. É verdade, verdade. Tyler Durden. E se você quiser mandar um e-mail pra você falar o que você achou desta merda, ou contar uma história, né? Alguma aventura que você teve, sei lá, relacionada com merda, com xixi, com vômito, ou qualquer coisa meio escatológica assim, envie para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. Repita, podcast. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. Esqueceu 26. contato@locomotiva26.com.br. Beleza. E acho isso? É. Falou? Rasta. Não trago a todo instante. Vou confessar uma coisa pra você. Só fui um dia e parei de correr. A minha barba voltou. Agora é mongel. Bate na palma da mão. Vem. Vou voltar pra sacanagem. 3, 2, 1. Estamos no enterro. É sério mesmo que se o Suede morresse, ninguém ia falar nada. Beleza. Isso vai pra extra. Eu não participo dessas coisas. É foda. Cara, é o Suede. Ele não ouve, então tá de boa. Mas não ouve mesmo. É. Tá. Extras! É uma extra. Eu me estourei. Você se estourou inteiro? Muito. Eu me estourei muito, com força. Com muita fúria. É. Ui. O João descobriu hoje o que é bucaque. O João descobriu hoje o que é bucaque. São ceras derretendo, gente. Bonecos de cera. Agora você lembra do Bucacão 2000? Eu só consigo lembrar do filme do Casa de Cera. É a Casa de Cera, exatamente. E também eu consigo lembrar do creminho gostoso do Teletubbies. Nossa, que horrível. Isso é zoado, cara. Isso é zoado. Ah, não é zoado, cara. É meio zoado, né? Quando você é criança, tudo é legal, cara. Tudo é bonito. E tudo é colorido. Então, mas isso serve pra você branco, ver... Né? Isso serve pra você ver que até onde você menos espera existe um pedófilo. Cara, você já colocou no YouTube? Você viu no YouTube Teletubbies em preto e branco? É do diabo, né, cara? É macabro, velho. É do diabo. E se eu não me engano, assim? Eles colocam a música ao contrário. É. Tipo, eles colocam em PB, só que ainda tira o light. Não, então fica um bagulho bem... E daí eles pegam a musiquinha do Teletubbies e inverte. Fica do capiroto. E em preto e branco. Fica doido. Aí é o Teletubbies que eu sempre quis. Esse é o meu Teletubbies. Vai voltar nele? Eu vou votar neles. Então isso tá se não aparecer ninguém pra dar uma facada nele. Não, mas se der uma facada, por exemplo, Tim Kuiin, que é bom, ele ganha a eleição. Ou, sei lá, a Gypsy fica feliz. Sabe que no cast ao vivo passado a gente falou um pouquinho disso? Pois é, eu queria falar uma coisa. Sem ser partidário nem nada. Se quiser, aproveite agora. Não, eu queria falar. Deixa pra gente gravar um cast ao vivo que vai sair naquela semana também. Tá bom. Naquela mesmo. Semana no passado. É nóis. É. Vamos voltar no tempo. Exatamente. Tá bom. Hoje é dia 9, viu, gente? Hoje é dia 9 de setembro. 9 do 9 de 18. Exato. Ano que vem vai ficar mais legal. Cabalístico, hein? Cabacístico. 9 mais 9 é 18. 9 mais 9 é 18, só que 1 mais 9 mais 8 também é 9. Porra, olha só quanta coença densa. Nossa, faz muito sentido. Faz mais sentido, véio, que as tranças dos pelos do meu saco. Que porra é essa, velho? Faria menos se fosse no meu, porque eu não tenho trança. Achei que fosse saco. Olha, é bom a gente não brincar com essas coisas com o João, porque ele é de menor. Nossa, é verdade. A novinha dele também é de menor. Nossa, é verdade. Eu não ia fazer nenhum comentário. Eu vou precisar sobre vocês. Isso. É verdade. A gente ensinou pro João o que é bucaque. Será que isso é crime? Eu vou processar vocês. Se pá, é. Daí a gente apresenta, na hora que você processar a gente apresenta lá pra bancada de júri popular todas as participações suas no Locomocast. A gente aproveita pra bancada evangélica. Ai, meu Deus. Uma coisa, ô João, você gostou do jeito que você aprendeu o que é bucaque? Ah, cara, eu gostei muito do lugar onde eu descobri essa palavra. Enquanto ele comia um lanche. Ah, sim. Eu abri o Google Imagens, digitei bucaque e mostrei pra ele. Se você tem curiosidade, querido ouvinte, nesse momento, faça isso. Pega uma maionese lá. Exato. Aquele seu lanche com maionese pra caralho, aquela pizza de frango com catupiry. Nossa, que delícia. Com catupiroca, né? Catupirola. Catupirula? Pirola. Pirula. Mas, pirula, não sei se você quer colocar o pirula no meio de um bucaque. Não, esquisito. Bem de boa. Cara. Talvez no próximo crossovers, né? Pode ser. Pirula no bucacão. Locomotiva 26. Tem que falar dos planos hoje, né? E planos, dominar o mundo. Planos e assinatura. Overdame. Ah, é, tem dessa também. Pega aí já. Eu que eu tô fazendo. Oh, achei que a gente ia dominar o mundo. A gente vai. Vai, você não. Ah, tá. Sabe por quê? Eu sei por quê, Pedro. Então tá bom. Só pra saber se você ainda se lembra disso. Ah, é difícil esquecer, né? Então tá bom. Pera aí, o que aconteceu? Eu tô por fora. Caralho! O que aconteceu? Eu tô por fora só pela dele mesmo? É, porque ele é Entendi. Maldito. Você não esquece de censurar dessa vez, hein, seu desgraçado. Não, só não ia censurar se fosse o Ed. Caralho, o Google não tá rolando? Claro que tá. Deixa eu tentar entrar num outro aqui. Por que Google? Porque eu não lembro o link da assinatura do PicPay. PicPay.me/locomotiva26. É sério mesmo? Eu acho que é, caralho. Vamos ver. Mentira. Não, tá aqui. Pague locomotiva 26. Mas é isso, é pra pagar mas nós. Mas esse é do usuário. Eu preciso do de assinatura, é diferente. Porra, mas é um caralho. Abre no celular, né? É verdade. Vai ser foda passar sem ventilador aqui. Contato. Vai, mas aguenta aí essa merda. Locomotiva. Se peidar, vai tomar no cu. Pra entrar no clima. Não, vou deixar carregando bastante, assim. Quando estiver bem, bem quente, eu solto. Ó, enquanto vocês verem, eu vou buscar água lá, porque alguém tem que beber alguma Achei. Coisa. Achei! Obrigado. Se esquecer, fodão aí. Achei. É nóis, Pedro. Achei. Beleza, espera aí, caralho. Pedro. Vai tomar no seu cu. Pedro. Tem uma cotuba lá, você podia pegar, né? Tomar no cu é babalu. Tá bebendo refrigerante. Você te pica no seu cu. Seu cu, ninguém tá te ouvindo, seu arrombado, seu bosta. Cara, Sérgio não morreu. Estamos aí. Não, Sérgio não morreu. Ele, não, porque aqui... Ele está no meio de nós. Ah, ele está... Os ama nas alturas. Deve de badaba. Chulo. Dabá, dabá, tibê. Nha, nha. Nha, porque virou gravação do Pingu agora? Podia, né? Gravar um podcast inteiro só. Seria legal. Todo mundo batendo punheta e fingindo que é o Pingu, né? Não, tipo, a gente entrar numa máquina que a gente viaja por dimensões e a gente vai parar numa dimensão em que a gente... Em que nós somos personagens do Pingu. Puta, e daí o podcast inteiro, com exceção da introdução, é a gente falando igual o Pingu. Porra, eu não baixaria essa merda. Mas é que esse é o ponto, você não sabe que você é isso. Você não sabe que é isso, esse é o ponto. Isso é a questão. Esse vai ser interessante. Pô, a gente podia fazer um episódio especial sobre o Pingu, né? Podia pra caralho. Certeza, ninguém nunca fez. Olha, o João estourou. O João é um caralho mesmo. Vá que ele ia estourar. Desculpa. Esse é o João. Desculpa. Pega o meu camão. Essa não colou, como sei o seu avô. Seu necrófilo. É verdade, olha lá, vai comer morro. Meu Deus. Quero ver seu pau gangrenar depois disso. Vamos começar. Será que alguém já sentiu vontade de comer o suede alguma vez? Ah, velho. Não sei, velho. Olha, já quiseram me comer. O João deu uma risadinha. Mas vamos fazer isso numa história, tipo, já quiseram me comer. Histórias esquisitas de trepada, né? Histórias bizarras. Eu tenho algumas. Eu não vou participar. Ó, o João. É tão segunda série, né? O João também não vai poder participar, né? Porque... O João é de menor. Mas você faz 18 mesmo? Em março. Caralho, só ano que vem, mano? É um caralho. Vai se fuder. Porra, eu vou estar fazendo 32 e o João vai estar fazendo 18. Vou fazer 30. É um caralho. É. É, não é legal ficar mexendo assim também não, viu, João? Eu tô tentando arrumar ele. É, mas sai aqui, ó. É mesmo? É. Desculpa. Então, tipo, arruma já como então. Você quer arrumar, que assim que a gente começar a se mexer nisso daí, eu vou falar pra Pedro te dar uma voadora. Ok, então. No maior estilo, como que chama, desgraça lá mesmo? O mendigo. O Magela? Não, é o Donizete. Donizete. Donizete. Ah, eu achava que era o Magela, Carlos Magela. É, apareceu um cara lá hoje. O cego? É. Por quê? Não sei, eu sempre imaginei um cego dando voadora. Deve ser muito engraçado. Deve ser mesmo. Você já viu o futebol de cego? É muito engraçado, pra caralho. Mas eu penso assim, os caras jogam melhor que eu. Não joga. É, joga. Caralho, você nunca me viu jogando bola. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Os caras tudo. É engraçado o goleiro. Porque o goleiro se joga. E fica lá. É claro, se ele deita no gol, já é pelo menos 70% de chance de pegar a bola. Exatamente. É muito bom, cara. É maravilhoso. Se ele for com a mão assim pra frente do cara, pra, um pouco pra baixo da cintura, também é a chance de pegar a bola. Engraçado quando, é porque a bola tem um sininho dentro dela, né? Então as Sim. pessoas sabem quando ela tá se mexendo. Quando ela para, todo mundo fica perdido. Tipo, é muito. E eles ficam, todo tipo, mundo andando. Para também, né? O jogo tem 1h30 a cada tempo. É, eles ficam, tipo, andando assim, procurando a bola, tentando chutar aí. É muito engraçado. Olha, bolão, hein? Quem acha que o Outcast estourou o microfone? Quem acha que eu estourei o microfone? Quem acha que o Pedro estourou o microfone? Quem acha que o João estourou o microfone? Vamos começar? Bora. Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Como Que É Seu... Deu um derrame aqui, velho. Você achou que é uma lontra?